você está logo depois daqui. No pingo d'água da nuvem que passou, em um lugar qualquer, no vento que todo instante até o final. Olhando o seu sinal, ouvindo a sua voz, neste silêncio de todos.